O som automotivo que é respeitado no Pará chegou. O grave tá bem forte, tá bem forte. O grave tá bem forte, tá bem forte. Se ligar nessa parada, tá parada. Ei, concorrência, arreda, que o anjinho pressão tá furioso. Gol Anjinho Pressão, aqui a pressão é bruta. Equipado com o que há de mais moderno no mundo do som automotivo, ele chega pra sabugar a concorrência. Anjinho Pressão, o som de qualidade e perfeição. Onde você for, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Anjinho Pressão, aqui você não para de dançar. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô? Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Ai, tu senta na porra, ai, tu senta na porra, ai, tu senta na porra, eu vou te fazer mulher. Ei, Tio Lohan, fala pra elas assim. Quer ser feliz? Anjinho. Da pra mim. Dá pra mim. DJ Lohan que tá tocando pra que tão cheio de tesão. Mas que negocinho bom, que negocinho bom. Vai pula no piro, vai relaxa no piro. Pode ficar tranquilinha que eu vou tacar em tu. Vai pula no piro, vai relaxa no piro. Pode ficar tranquilinha que eu vou tacar em tu. É o DJ Lohan. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô? Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer. Você está curtindo o Gol Anjinho Pressão. Oh,

toma de fudeza. Gol Anjinho Pressão, por onde passa, é sucesso. Só de pensar que eu posso te perder, eu sinto uma angústia que me faz enlouquecer. Se eu pudesse explicar o que o meu coração diz, aí tu terias noção quanto me faz feliz. Tu viras o meu mundo ao avesso, tu me faz bem estrela só com um beijo. Meu mundo era preto e branco, tu puseste cores nele. Me sinto mais mulher se estou contigo. Meu coração é teu e eu te vivo. Tu me provaste que és homem, sabe dar amor. Por isso é que eu te amo. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Alô, Melri! Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. A família AJ tá pagando uísque. Ostentação no búfalo hoje é tudo VIP. Desce logo o Scobit pra geral. Bebe siroque pra ficar no grau. Vem com dourado hoje vai até de manhã. E no comando agora é o DJ Dalan. Agora o Davidson, Rafael e Josias. A evolução do búfalo então se liga na batida. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Alô, Melri! Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Pressão, o som automotivo que faz a galera dançar. DJ Ian Show, o top do som automotivo. Anjinho Pressão, o som de qualidade e perfeição. Aqui o bagulho é doido, hein? Vem, vem! DJ, deixa o tamborzão rolando. Ó! Oh! Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai! Baby! Gol Anjinho Pressão. Aqui você não para de dançar. Vem mulher, vem galopando que o cavalo tá gostando. Vem mulher, vem galopando que o cavalo tá gostando. Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado. Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado. Ela vai pra frente, ela toma na joga, ela vai pra trás, ela toma no cu. Ela vai pra frente, ela toma na joga, ela vai pra trás, ela toma no cu. Ela vai pra trás, ela toma no cu. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça, faz um piru nela que ela goza. Roça, faz um piru nela que ela goza. Que ela goza. Te falar, é só você escolher rapidinho ou devagar. Se eu empolgar, não vou parar, não. Segura a novinha, só portada com tensão. We took it all apart, but I'm wishing I'd stay. In the back room, something I heard you say. We didn't wanna call it too early. Now it's. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, pá, volta a caixa tá ardendo. Você está curtindo o Gol Anjinho Pressão, um verdadeiro show automotivo. Felipe, baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menor preparado pra fuder caixa tá dela. Vai, beleza, Maria. Baile de favela, invasão é baile de favela. E atrasinho é baile de favela. E os menor preparado pra fuder com a teta dela. De Marituba para todo o Pará. Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir.

Aí, tá olhando nas bandidas que tá com nós. Tá favorável, foca mais no sofoca. Isso é o dilema da quadrilha. Faz o sinal da Hang Lose, faz o famoso sinal do Ronaldinho. Certo? Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Galcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Galcado. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, não posso pingar. Girava o volante do Golf Sapão. Agora vou virar o volante do Jaguar. Gira a catraca, tipo uma disco. Enrola o cabo de uma bandite. Já tá o paco de 100 embolado na mesa. Que a bandida não resiste. Tira a postagem, gira comentário. Tira a postagem, gira comentário. Olha pra todos os recalcados. Olha. Golandinho Pressão. O som automotivo que é respeitado no Pará chegou. Vem, vem. Golandinho Pressão. Molhando a piroca, vai aquecendo, molhando a piroca, menininha safadinha, puti-uti, taca, taca, taca, taca, taca, piroca, puti-uti, taca, taca, taca, taca, taca, piroca. Pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, a buceta na piroca. Pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, a buceta na piroca. Desce, desce, rebola. É só ficar de quatro, é só empinar o cu. Você está curtindo o Gol Anjinho Pressão, um verdadeiro show automotivo. Produções e mixagens, DJ Ian Show. O top do som automotivo. Gol Anjinho Pressão, de Marituba para todo Pará. Pressão, o som de qualidade e perfeição. Golandinho Pressão, aqui a pressão é bruta. Anjinho Pressão. Por onde passa, é sucesso. Você está curtindo o Gol Anjinho Pressão. Um verdadeiro show automotivo. DJ Ian Show, o top do som automotivo. Aqui está o Gol Anjinho Pressão. O som de qualidade e perfeição. Falei agora há pouco que no show do safadão, no show do safadão ninguém sofre, né? Essa também faz parte do nosso repertório novo. A música nova do repertório novo fala assim, ó. E você tá carente, tá chorando por ele. Você tá tomando todas, mas não esquece dele. E bebe todo dia, isso não é defeito. Mas desapega logo, que tu ainda tem jeito. Compra um saco de gelo, uísque, água de coco. Levanta a mão. Uma, duas, três até esquecer. Pede mais uma taça. GG aqui, viu? E para de chorar. Uma foto. Bora beber. Aí vai, Davi Júnior. Quer que nós ganha? Pra bora beber. Segura, tia. Cobre aí, tia. Bota um litro pra sofrer. Bora beber. Bora beber e bota um litro pra sofrer. Bora beber, operação bora beber e bota um litro pra sofrer. E é por isso que eu digo uma dose de uísque pra você que já sofreu de amor. E um litro e um ingresso do show do Safadão pra você que deu a volta por cima. Bora beber, bora beber, bota um litro pra sofrer. Bora beber. Você tá carente, tá chorando por ele. Você tá tomando todas, mas não esquece dele. Pra ficar mais bonito ainda, põe o copo pra cima todo mundo. Vamos fazer um brinde, moçada, de palmas. Tim, tim, tim, tim. Anjinho. Tim, tim, tim, tim. Tim, tim, tim, tim. Gol, Anjinho, pressão. Pra cima! O mundo dá voltas e olha eu. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um trem irado. Mistura de cachaça e desapego, tô solteiro, renovado. Tim, tim, tim, tim. Solteiro. Não sofro de amor. Tô tim-tim-tim-tim. Olha que um brinde pra ela. Tim-tim-tim-tim. Que não me ligou. Tim-tim-tim-tim. Ou me deixou solteiro. Atenção, atenção. Ou pega um litro, completa sua dose. Copo pra cima, posição de virose. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brindou, brindou, virou. Tim-tim-tim-tim. Tim-tim-tim-tim. Solteiro, Caleguito. Pra que o mundo dá ponta, se olha aí. Seus presos, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego. Eu tô solteiro, renovado. Para o copo, ou pega um litro, completa a sua dose. Copo pra cima, posição de virote. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brindou, virou, virou. Oh, tim, tim, tim, tim. Vai, Galeguito, vai, Galeguito. Moça, aplaudins. Opa, chega. Tô namorando. Você está curtindo o Gol Anjinho Pressão. Mas aquele buceta é vagabundo. E aquele buceta é vagabundo. Safado e elas gostam. Esse cartão. O meu problema sempre foi ter grana no coração. Eu ligo outro dia no vestido do Juan. Meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia com saudade do seu beijo. Trato todas iguais, esse é meu defeito. Tô namorando. Prometi não ter você do anjo perfeito. Mas aquele você tá vagabundo. Aquele você tá vagabundo. Safado e elas gostam. Meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia da saudade do seu beijo. Tá com todas iguais. Levanta aqui, xadá, que o solteiro chegou. Tô namorando todo mundo. 99% paixão. Tô namorando todo mundo. 49% anjo perfeito. Aquele 1% é vagabundo. E aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo. 49% anjo perfeito. Aquele 1% é vagabundo. E aquele 1% é vagabundo. Safado e elas gostam. É o galinho do Detran. Show! Vai, solteiro! Em nome de Romaga, diz o dedo do Brasil. Moça, Flores e John Hill, moda masculina. Use John Hill. Alô, Michel, o homem das caçambas e as marcas de Canindé. Anjinho Pressão, de Marituba para todo o Pará. Bem, bem. Tira o pé do chão, vamos fazer o chão tremer. Vai! Lembrão é baile de favela. Bailão é baile de favela. E na rua 7, baile de favela. E os menores preparados pra foder com a tcheca dela. Ela vem! Ela vem no quente. Hoje eu tô fervendo. Ela vem no quente. Em Palmas tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexo com o safadão. Vai voltar com a tela. Vai, vai. Baile de favela. Que a Marconi. Baile de favela. Que a São Rafael é. Baile de favela. E os menores preparados pra fuder com a tchota dela. Quem gostou faz barulho! Gol Anjinho Pressão, aqui a pressão é bruta. Tocando sempre no Mil Grau Mané. Produções e mixagens, DJ Ian Show. Olho escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado e bebo dobrado. Com Anjinho Pressão. A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria igual. Garçom, troca o